Sorriu, gol 8, 9 e meia, Luna 0. Andrés 1709, confirmando 9 a posição. 9, obrigado. Gol no 896, Lima, mantém pistão 0. A Lima 0. São 3-1, corrigindo, o azul 4178 no solo aos 4-0400, liberando via Fox, táxi via Alfa e reportância, táxi Juliette para ingresso. Via Fox, Trote via Alfa, vai reportar antes da Juliette para ingresso, azul 4178. Gol no 896, vento 0, 40 graus, 05 nós, livre decolagem, pistão no 0. A gente decola o 0, é o gol 896. 320, complete a aproximação, 2-18-6. Boa noite. Boa. Chame Recife, 12545, alternativa 12685. 2545, alterna, 2685, gol 1606. São 3520, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 40 graus, 05 nós. Ele pousou no 0, São 3520, baixado chegando. Gol 1896, decolado 202, controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, uma boa, 896. Do 4178, ingresso Juliette, posição 03. Ingresso Juliette, 3470. 370, gol 896, saída Fuca. Fuca 370, autorizado, 896, gol. Salvador, Recife 5317. Recife 5317, 30 segundos cópia, por gentileza. O trip 5317 agora sim, pronto, cópia? Agora sim, pronto, cópia. Autorizado Belém, nível 380, decola da 10 com curva esquerda na terceira saída Momo, após Momo, vou posição Cogbo, após Cogbo, prova, e após prossegue pela Zulu 41, conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5002 no transponder. Positivo, Belém, nível 380, decola pista 10, primeira curva esquerda, perfil da Momo, depois Cogbu, depois Trova, depois Zulu Patrono, falta o Colotrono para destino. 3080 controle, 5002 é o transponder, trip 5317. Correto, portal 1, chama pronto para o pushback acionamento, trip 5317. Já está pronto para o pushback acionamento, trip 5317. Autorizado, reporta táxi, ajuste no 012. A gente foi marar, trip 5317, comunicando. São 3520, táxi via Alfa Juliette, posição 08, pátio principal. Alfa Juliette para 08, tá? 3520. Afirmativo solo aos 06. Sim. Chame o centro Recife, a frequência 12545, alternativa 12685. Vai chamar o centro e 12545 no 2085, alterna, é o Gol 1896. Uma boa noite. Boa noite. 9 Salvador, 35317 para o táxi. Tem um POB de 92, autonomia de 3 horas mais 55 minutos, alternando São Luís. Equipe 5317, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0 no 2. Indy Alpha, também 12, chama pronto, pode ser 35317. Salvador, 35317, pode esperar aqui, pelo 0, pronto. 35317, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 030 graus, 03 nós. Além de decolar, pistão 120, outro pistão 537. Flip 5317, decolado azul no meia, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, senhorita, obrigado. Salvador, cordial boa noite, trip 5317. Boa noite, 5317, contato com a tripulagem. Sub mantém o nível 380, saída 1. 380, bom. Afirmativo, Prode, confirme Cogda. Cogda. Cogda, ok, obrigado. Controle, desculpe, o senhor poderia soletrar para mim a posição, por gentileza? Eu vou questionar juntamente ao centro Recife, a posição, aí já passo para o senhor. Ah, lhe agradeço, gentileza. 15317, confirmando, é Cogda, Oscar, Kilo Delta Alfa. Pode chamar agora o centro Recife, em 12545 e alternar no 2085. Então, soletrando, Kilo Oscar. Kilo Delta Alfa. Afirmativo, muito obrigado. E o senhor poderia repetir as frequências lá do Recife? 12545, alternativa 12685. 2545, 2085, boa noite, senhor. Obrigado. Boa. Controle Salvador, boa noite, gol 18, 16, frente da Charlie. 18, 16, bom dia, desça para 2 mil pés na proa de Itape, com ajuste no 012. Ok, 2 mil na proa de Itape, gol 18, 16, azul, o ajuste agora no 012.